07, informa o tráfego à sua frente, a 5 milhas, batendo 500 pés, é um Robson 44. Só as com autorização para Brasília. Confirma o senhor que chamou o sobe. O T3304. T3304, Brasília autorizado, 380, Upper Zulu 192. Decola Piton no zero, curva direita, Árvore Elefa. Controle 1208, transponder 5575. Boa. Sinal Piton no zero, baixo travado, T3259. Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5575, conta 3304. 3304, correto, é o pushback acionamento. Camarada. Vamos lutar 3663 para pushback acionamento, posição 05. Ponte Webjet 5826, livrou nossa escuta. Webjet 5826, Alfa, chamante, ataque sua e Juliette. Alfa 2BL, 5826. T3663, portão 05, autorizado, chama táxi. Vai chamar o táxi, 3663, graças. Olha, ainda delta papá, para Jural 045, visual para o tráfego em Valência, Magpul 003. Pente, ainda delta papá, 03. Vale, dando 45, passando visual para o tráfego, vale. Palima, Papa Mike, professor. Ready for death, taxi 5345 is 2 hours, 53 minutes. Nothing, 056 souls on board, Sierra Bravo, Charlie Fox. Just confirm souls on board, 56? 56. 25345, approved taxi via 41 India Alpha, hold short, runway 10, no 6, altimeter 10.17. 1 India Alpha, taxi tower 118, small, 5345. Solo, bola 923, pushback acionar, gate 612. 923, 612, sente ao número 2 no setor, aguarda. Você é com o número 2, entendeu, para aguardar, o 923. Azul 4299, portão 08, autorizado, puxa, acionar, chama táxi. Autorizado, puxa, acionamento, chama para táxi 4299. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, autorizado, bata, reporta, curta final. Passou, parque de situação, você vai manter o sobrevoo no foral de Itapuã após regresso para bata. Ok, ciente. Mike, Juliette Romeu. É o 3859, solo 54, direita ao solo, 219. 1209, boa. Circo Delta, bom dia, visual com o Mike Jett, o meu, Robson 44. Papa Mike é um Robson 44? Afirmativo, senhora, o Lima Papa Mike 144. Pente 01 na bordo? 01 na bordo, acionado 0131. Pente, reporte final para o pouso. Estará na final para o pouso, Lima Papa Mike. Direito 17, cruzando o eixo, aproximação da 0, Mike Delta, reporte base para a final. Após o trip, Juliette, portão 02, 5826 da UEM. 49, autorizado a colapso no 0. Decolagem 2, Torre, o Mike Leste Romeu está no foral de Itapuã para regresso a Gadabata. O Mike Leste Romeu, faço 360 pela direita, reporta visual com o Mike Eco Delta, um Sierra 76. No visual, Mike Leste Romeu. Ok, faça, espera seu foral Itapuã, segue o mesmo após direto Bata. Mike Leste Romeu, reporta curta final. Aqui na retaguarda do Mike Eco Delta, está autorizado o cruzamento da final da 0, Romeu. Passo da Webjet agora ingressando no pátio. Após o mesmo, táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 0, torre 186, altimetro 0, 107. Pátio Índia Alfa no ponto de espera, monitora torre 3663. Ponto Confirmando, tá 3859, vai manter antes da taxiway Juliette. Antes da Juliette, tá 3859. Solo, Gol 923. No 923, estou ciente do tráfego. Eu tenho duas aeronaves para taxar a retaguarda do senhor. Após o pós-el, o senhor vai puxar a aeronave e vai chamar para o táxi. Foi ininteligível essa transmissão. Poderia repetir? Posso repetir, sim. Vou no 923, eu tenho duas aeronaves para taxar a retaguarda do senhor. Uma já puxou e a outra vai ingressar no pátio. Após isso acontecer, eu vou autorizar o pushback e acionamento. 923. Salve, boa tarde. Ribeirão Preto. 225, Poxa Nero, posição 01, estou ciente do tráfego, o número 1 no setor, mantém escuta e agora? Ok. Posso me transmitir para Ribeirão Preto? Azul 4299, pronto para ataque. Azul 1499, estou ciente, posso mais informações? 91 a bordo, 4 horas e 40, Ribeirão Preto. 4299, atualizado táxi, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 186, altímetro no 07. Pátio Índia Alfa, Torre 1186, 4299. 3859, observa o tráfego da Azul, vai taxar via pátio, livrando, após o mesmo, ingressa Juliette, portão 1-1, portão 3859. Quem ativizou a aeronave e prossegue após 1-1, 3859. Papa Mike. Graças. Reportará na sala controlado, Mike Slash Romeo. Ah, 3663, ponto de espera da 10, ponto de decolagem. Tá 3663, Alim mantém, capiceiro no lugar. Alim mantém, 3663. É data para passar caixa livre. 5-3, 4-5, Airborne at 5-7, call the path control 1, 2-0-8. 1-2-0-8, thank you. Airborne 5-0-8. Salvador Control 35345 with the dial departure. 35345 with the contact, flight level 380 dial departure. 380-35345. Control 35345. Gol no 923. Coordena com a equipe solo após a passagem do Airbus da TAM retaguarda. Puxa, aciona, chama táxi. 923. Copiou o gol no 923? Copiou, 923. Bolsonaro 6225, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Salvador Azul 4299, do próprio ponto de espera da 01. 4299, mantém ponto de espera da 01. Mantém 4299. Olá, Salvador, bom dia, Gol 605, ponte 3. Informação. Foxtrot. 605, galeão autorizado, 360, o upper do 1-0. Recola pistão na 0, curva direita, árvore, corrigindo. Dael, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5574. Gol 605, autorizado, nível 360 para o galeão, conforme a Pizulu 10, decola lá isso. Dael, Leda, Bridge. 208, controle, 5574, transporte. No 605, correto, tinha um pushback de estacionamento. Chamará. Estimei a 3, 2090 graus, 069. Autorizado a colar, pista no zero. Autorizado a iniciar, 3663. Tá, 363, decolou 01 no controle, 120.8. 308, boa. Aso 4299, ali mantém cabeceira no zero. Estimada decolagem em 2 minutos. Radar, suborno nível de voo 340, saída da El. 340 na da El, 3663. Consiga Papa Romeu Lima. Transmissão foi muito baixa, confira pro solo. Algonomia 07, ciente da posse, autorização Guarulhos. Onomei 07, autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu, 196. Decola da pista 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5552. Confirme transponder? 5552. Autorizado 360, Upper Zulu, 196. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 5552208, controle igual 9. 607, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Tamara, solo 923 para o táxi, P1 no 57, 4 horas com fim. Gente, 923, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 86, ativo 07, vesícula traça da Avianca, que puxa no portão 01. Ativo autorizado, táxi, a parte, Índia Alfa, ponto de espera no 01118, meia dúzia. 0107, sente do Chanel 1923. Para o táxi, o Chanel 225, também 95, 4 horas, Goiânia, Senado. 25, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 0107. 06, obrigado. Bom dia. Para o pushback, acionamento, TAN 3304, está na posição 4. 3304, após a passagem do banho da Goa, retaguarda, puxa e aciona, chama táxi. E após a passagem do Boeing da Goa retaguarda, autorizado chamada para o táxi 3304. Salvador, Rio 5973, para a cópia 310, Recife. Rio 5973, Recife, paciente, um minuto a cópia. Papá Romeu Lima, confirma até que você pouso parado, cabeceira no 7. Aqui é batido, senhor. Ok, vento 080 graus, 069, autorizado pouso parado no 7, Papá Romeu Lima. Autorizado parado não no 7, o Papá Romeu Lima. No 86, tá 3486. Sou em Salvador, Mortinha tá 3486, final da 10, baixar travado. Então 3486, pista molhada, vento 080 graus, 05, nós, informa aí, pista livre. Chame Recife, 1260, TERN 1288. 260-288, pode ir. 3486, informa o tráfego helicóptero para pouso. Espairado sobre a cabeceira no 7, à esquerda do eixo, não interfere com sua aproximação. Atento do tráfego negativo visual, está 3486. Pode esperar 1-0, bom dia, chame 2. O Chanel 6225, mantém ponto de espera aguardando. Salvador, approach control, good morning, 6311 da Oceané, Fox. Information, descent level 160. Oceana 6311, descent flight level 050, bounce arrival. 050 on bounce arrival, Ocean 6311. 8 Recife, Pucaracaju, 208, controle, 5014, transponder. 5973, parte de interesse, é um pushback também. Vamos lá, pushback. Oceana 6312, copia. Pronto para a cópia, né? 312. 312, Recife autorizado, 350, Felipe 51. Decola pistão no zero, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5572. Lei 70, decola dando zero, curva esquerda, Fuca, Aracaju, transponder 5572, controle 1208, 312. 312, correto, chama o pushback acionamento. Charlie, Salvador, Azul 4299, decolado na Dael 1500. Azul 4299, contato Rabat, bom nível de voo 360, saída da Dael. 360, saída da Dael. Solicita proa de Dael 4299 com referências visuais. Autorizado Dael, Azul 4299. Autorizado Dael 4299. N 13325. 1251, alternando 13325, 3663. Webjet 58, desculpa, 6729. 6729, para Guarulhos, 360. Gente, Webjet 7229, ABT 1237. Tá chegando no sistema, fica para o seu chão. Ativo, obrigado. Salvador, 3486, livrou. Confio os dados. 3486, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 729 Webjet, copia? Diga. Autorizado, Ultra Guarulhos, 360, Upper Zulu, 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 50, 16. Autorizado, 360, Guarulhos, Upper Zulu, 6. Decola da 10, direita, da El, Leda Bridge. 50, 16, transponder, 289, controle Web, 5826. 729 Web, correto? Chama o feedback funcionamento. Salve Salvador, muito bom dia. É o Gol 1605, na posição 3 para posicionamento. Gol 1605, portão 03, número 1 para iniciar. Mantenha, escuta e aguarda. Você escuta. 08, bom dia. Bom dia, 6225, ouça, né? O sinal 6225, contato Rabat, bom nível de voo 320, saiu da Momo. 320, Momo, pode mandar presente, Momo? É tempo sua da saída, o sinal 6225. Precisa sair da 6225. Gol no 605, puxa a senhora, chama táxi. Autorizado, reportará para o táxi, gol no 605. 923, 0070 graus, 049, 3 horas. Já decolagem, 10, 19, 23. Para o pushback acionamento. Confira o tráfego. Ok. Controle Azul 4299. Prossiga. Possibilidade de apoio da Elta, essa coordenada do centro Recife, para a gente vá na proa de bridge? Aguarda, Azul 4299. Ok, obrigado. Controle, vai ter que fazer desvio aqui, vai manter a proa 310 por 10 milhas para evitar a formação. Força na M225. Certo. Presente, acionamento 225. Lona 072, desce para o nível de voo 050, chegada a Marlin. 923, decolou 11, controle 120.8. 23. Lona 31, desce para 2000 pés, que nega 1017. Did you call 6311? Acionar 6311, stand to 2000 feet, connect 1017. 2000 feet, connect 1017, ocean 6311. 3304, ponte para Proke. 304, ali mantém, capiceiro 10. Autorizado a linha e mantém, capiceiro 10, tô 3304. Confirmando, tô 3304, autorizado a linha e decolar, pistão 10, tô 080 graus, 062. Livre a linha e decolar, o TAN 3304. Estamos na proa, o Oceano 225, fica na guarda aí de Momo ou Nitsa, na coordenação, por gentileza. 4 coordenação, o Oceano 225. Solo Salvador, gol 905 com 172 a bordo, zona 0349, alterna Campina, pronto para o dar. 605, taxi direita, índice Alfa, ponto espera torre, 1186, altimetro 007. Cliente, o gol, 1906 autorizado, ao ponto espera da 10, à direita, e a torre 1186. Muito obrigado, então, bom dia. Acionamento 225, está presente o voo Puíto. Está presente Puíto, obrigado, né? 225. Três 304, decolou 104, controle 120.8. 208. Acionar 6311, clear the last final, report established. Clear, I am last, I call you back when established, 6311. Olha, gol 905, no ponto espera da 10, pronto pra linha decolar. Gol 905, ali mantém, capiceiro 10. Ali mantém, gol 905. Salvador, boa, 83304, na saída Arbor. Transição elétrica. 04, contato radar, dá o nível de voo 380, saída Arbor. Mantém a pessoa da saída, transição elétrica, 83304. Salvador, vou no 607, pushback, acionamento no... Gol 607, portão 09, autorizado, chama ataque. Para ataque, gol 09. 10 graus, 039. Sim, estou autorizado a alinhar e decolar o gol 9605. X0 milhas, Nordeste, Salvador, mantenha nível de voo 080. Acionar 3304, se você quiser, vai direto, abra. Mantenha o perfil da saída, TAN 3304. Mantém, 3304. Voo número 05, decolou azul no meia, controle 127.8. 208, 1605. Controle Salvador, voo 605, decola. Voo número 605, contato radar, suba ao nível de voo 360, saída da EL. 360, subida da EL, voo 605. Voo 1923, Sami Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, 923. TAN 3304, autorizado, tira a telefone. Tira a telefone, presente, 3304, graças. O CNA 6225, Sami Recife, 12685, alterne 12545. 2685-2545. Obrigado, bom dia. Estabilizado, INS é o 6319. Oceanai 6311, complete final, contact tower, frequency 118.6. 118.6, thank you, good day. Soldo Tower, good morning, Ocean 6311, on the LS approach, runway 10. Good morning, continue approach, I have report runway clear. Hey, continue approach, 6311. Goma 072, desça para 2000 pés, que nega Goma 017, autorizado final LS, aporte estabilizado. 2017, Liga Leste, está estabilizado, contrário para o governo. 5 knots, script to land runway 10. Script to land runway 10, 6311. 050, chegada Marin. Passo a passo, entrada. Samuel de São Paulo, no meu pé, recorda no 7, curva direita.